Oração para viajar. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me ilumina e me protege em minhas viagens. Obrigada porque sempre vou e volto bem. Obrigada por guiar-me em toda a parte onde quer que eu vá. Obrigada por me ajudar a tornar as decisões acertadas que me livram de todo tipo de mal. Obrigada por fortalecer e iluminar o meu anjo da guarda, que sempre me ampara, me protege e me guia. Amém.